Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Guardião. Daqui a pouco, programa Mais Que Amigos. Que tal unir na mesma viagem a Itália e Portugal? Com a Itiquira Turismo, isso é possível a preços especiais. Dois países, uma combinação incrível de experiências. Visitando Roma, Lisboa e, claro, os lugares sagrados, como Fátima, Vaticano e Assis. Um roteiro incrível de 12 dias, com a direção espiritual do padre Rafael Costa. O pagamento é facilitado. Ligue agora e garanta sua vaga para novembro. 3226-8980. 3226-8980. A Itiquira Turismo é uma apoiadora cultural. Nova Aliança, Nova Aliança. Irmãos em Cristo, como já é tradição da família Embalagens Pontual, este ano nossa parceria com as paróquias de todo o DF continua mais forte do que nunca. Há anos, somos responsáveis pelo fornecimento de embalagens aos mais diversos eventos e negócios. Mas temos uma condição especial e exclusiva para as paróquias, com 10% de desconto e usando o sistema de consignação que funciona pela loja da Ceilândia. Você escolhe e leva nossos produtos para seu evento. E aquilo que não for utilizado, você pode devolver ao final, descontando do valor total da compra. Aproveite para economizar com as embalagens da sua festa junina. Ah, temos ainda grande variedade de produtos de limpeza, festas, delivery e confeitaria. Ligue agora mesmo para 3581-7110 ou Zap 99967-7749. Ou acesse nosso site embalagenspontual.com para mais informações. Embale com as embalagens Pontual. A Pontual Embalagens é mais uma apoiadora cultural. Nova Aliança, Nova Aliança. Mais uma novidade para você que é colaborador da Nova Aliança. A Paulus Livraria também é um ponto de arrecadação. No setor comercial sul, quadra 1, edifício central. Paulus Livraria, mais uma parceira da Nova Aliança. Nova Aliança, Nova Aliança. Voltamos com a programação que evangeliza. A partir de agora, programa Mais Que Amigos. Duas horas e dois minutos em Brasília. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda à programação da Rádio Nova Aliança. Você que está aí em casa, você que está no trabalho, na academia, na faculdade, no trânsito, né? No ônibus, no metrô, me dá uma carona aí. Vamos juntos até 5:30 PM aqui no Mais Que Amigos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. E quarta-feira, aquele dia que não é segunda, mas também não é sexta, né? Tá meio termo. Mas que bom, demos graças a Deus, né? Olha, já estamos no segundo dia de agosto, significa que agosto tá passando. Porque o pessoal diz que agosto demora 365 dias, né? Não, não, gente. Não, não, não, não, não, não. Não vamos pensar assim. Já, já, né? A gente chega no dia 15, pelo menos. Eu já achei julho muito grande, imagina agosto também, né? Bom, agosto é mês das vocações, então vamos falar desse assunto hoje. Eu conto com a sua participação, viu? No 99311-8826. 99311-8826. Participe da nossa enquete, peça sua música preferida, deixe sua intenção para o Santo Terço de logo mais às 3 horas. Tudo isso comigo, Isabel Fidelis, estou aqui no comando, enquanto a Priscila está lá curtindo a JMJ. E o João vai operar o áudio para a gente hoje. Boa tarde, João. Vamos juntos até 5:30 e a gente começa bem, hein? Começamos com o Ministério de Música Shalom, malas prontas.